podcast do Leão Headbanger. Estamos aqui na casa do Rodrigo, geral chapadão, ouvindo Saxon. Que Saxon é a banda mais metal do mundo, não é possível que tenha uma porra melhor que ela. Mas beleza, quem é que tá aqui? Eu, Vitor, né? Eu sou o Vitor, Rodrigo, Carlos, Vinícius, Carol e Lohan. Lohan, mestre dos pets, Lohan. Estamos ouvindo aqui o Saxonzinho, vou começar essa porra de hoje aí. We'll be right back. me. Podcast União Headbanger. Aí, essa primeira música que a gente tocou aí, já começou o programa sinistro. É o rock da R.O.K. da Austrália. É, eu botei porque era uma banda meio esquecida aí na porra do underground. Quem me mostrou foi o Leon, lá em, sei lá, muito tempo atrás. É, aí na época a gente cagou e tal, mas depois a gente ouviu de novo e curtiu. Aí tem uma vibe assim que mistura tudo, numa época que a galera não fazia muito isso. Então já tem uma vibe meio Motorhead e tal, né? É, e ao mesmo tempo tem umas músicas totalmente black metal no disco, assim, né? Tipo, mais noruega, assim, o caralho. Então acho a banda foda. É, e já fazia esse tipo de som antes de ter revival, assim, de bagulho anos 80 e tal. Né? É o rock, é o vocalista do Sadistic Execution da Austrália. O maluco já é cascudão na cena e tal, velhão. Maneirão. Bom, eu achei maneiro porque é uma banda que eu não conhecia e vem daquela época lá do Best of Secretion, né, que é pré-nocturno. Achei foda pra caralho. Gostei. Leon, finado Leon, finado porque quem não tá aqui morreu. Muito obrigado por mostrar essa banda aí, cara. Você é maneiro. Demorou essa porra aí, Rock. É, R.O.K. A próxima banda fodida da Itália, geral conhece, mas a gente vai botar aí porque a gente não botou. É o Children of Technology. Rola essa porra aí que a banda é poderosa. Podcast União Headbanger. Leaving on a busy lane, no wasteland, no man's land, the thinking of the air. podcast União Headbanger. Tiro na Freaknology, geral chapadão, fucknology. Chapadão. É, o Vara Maconha aqui, é muito bom. Aí, o Tiro na Freaknology é uma banda fuderosa da Itália, banda foda. E eu conheci meio do nada, eu conheci na época da porra que tinha o MySpace, que era parada maneirona de conhecer banda e tal. Aí tava começando aquela onda ali, meio metal punk, aquela porra assim, tinha várias bandas assim nessa vibe. E aí o Tiro na Freaknology se destacou brutalmente. Os malucos são pica assim. Não, falando do som dos caras, é pica pra caralho. O primeiro disco é muito animal. O segundo já deu uma caída. Mas enfim, continua bom. Achei fodido. O que vocês acham aí? Inclusive a banda deu uma parada agora, né? A baterista saiu. Eles deram uma parada agora pra reformular a banda e tudo mais. Eu espero que venha aí na linha do primeiro e do segundo. O primeiro, muito pico. O primeiro pra mim é um clássico. A gente, quando fez a turnê na Europa com o Atomic Striker, a gente teve o prazer de encontrar com eles. Eu tava louco. Enchi o saco dos caras pra caralho, porque eu gosto pra cacete, entendeu? E é isso aí. Então, a banda do caralho mesmo, porra. Tio Trafica Tecnologia é uma banda clássica, né? Já pode falar que é clássico no underground. E, porra, o primeiro disco é bem melhor do que o Future Decay, que é o segundo. Eu gosto mais do primeiro também. E, porra, eu encontrei com a Jax, que é baixista do Tio Trafica Tecnologia. A gente encontrou agora na turnê do Upstriker lá na Europa. A gente fez um show lá na Itália e tal. A gente passou uma noite junto, geral curtindo a noite e tal, geral doidão no hotel. E ela falou que a batera saiu, né, como o Vini falou e tal. Ela falou que já tava com batera novo e que eles iam fazer um corre ali pelo leste europeu e tal. E que ia gravar o novo disco, que ia sair um material novo em breve e tal. Então vamos ver aí, né, porque a banda que merece atenção. E, pô, geral tem que estar sempre ligado, né. Não, e maneiro que tu falou, Jax, não sei nem se tu lembra, mas a gente estava tocando também lá em Auckland, nos Estados Unidos. É. E ela tava lá, cara. Aí o maluco que tava tocando com a gente, o Kevin Batera, né? Maluco francês. Falou assim, cara, aquela mulher ali é a baixista do Tiro Technology. Falei, claro que não, cara. Porra, da banda é da Itália. A gente tá aqui, sei lá, em Auckland, na Califórnia. Por que a mulher tá aqui no nosso show quinta-feira, tá ligado? É impossível, claro que não é ela. Ele, não, eu aposto contigo que é, não sei o quê. Eu tava doidão pra caralho, né? Falei assim, vou lá perguntar pra ela. Aí eu cheguei lá e falei assim, aí, tu é a Jax? Ela falou assim, sou eu. Eu falei, caralho, me fudi. Perdi a aposta. É, foi o dia que a gente conheceu ela. A gente tava lá. Aí, porra, gente fina pra caralho. Depois chegou na Itália, cara. Na moral, a gente foi pro hotel, todo mundo junto. A galera lá do Barbarian e tal. Ela tava também. Cara, a mulher tinha muito speed, assim. A mulher é o Pablo Escobar do underground mundial do heavy metal, meu irmão. A mulher tinha mais speed do que o Leme. O Leme nunca viu aquilo ali. Se o Leme tivesse conhecido essa mulher, ele já teria morrido há muito tempo. Muito antes de ele morrer. Demorou. Próxima banda que a gente vai tocar, também é uma banda da Itália, aproveitando o gancho da Itália que a gente selecionou aqui. É a banda fodida. Que geral conhece por ser ter aquela influência brutal do show no Mass do Slayer, que é o Insane. Toca aí e depois a gente comenta. Podcast União Headbanger. We'll be right back. Cast União Headbanger. Loha, Loha, Loha, Loha, Loha. Caralho, muito foda. Lohan tá presente, irmão. O mestre dos pads. Tá chapadão aqui, chegou de cachecol. Meu irmão, tu imagina o maluco no Rio de Janeiro de bermuda, camisa do Voivode e cachecol, meu irmão. Caralho, cachecol, aí, na moral, superou todos os limites da escrotidão, meu irmão. Pretão sem pet, caralho, muito... Cara, beleza. Aí rolou um incêndio aí, bagulho animal. Cara, eu só conheço esse material aí, na verdade. Eu que propus a banda aí, mas eu só conheço esse material. Que é um bagulho totalmente chonomércio e tal, né? É, fudido. Vê o que vocês acham aí. Eu achei, pô, as leias pra caralho, mas eu não achei tão cópia. Isso que é maneiro botar em discussão. É muito influenciado pelos leias, mas não é cópia da parada, entendeu? É que nem aquela parada que eu sempre falo, assim, do... Até do Apocalypse Race, do Warhammer, né? São duas bandas que são muito influenciadas pelo Hellhammer, mas tem um som completamente diferente, as duas bandas entre si. Né? Você ouve o Hellhammer ali, mas são completamente diferentes do próprio Hellhammer, entendeu? E entre si elas também são diferentes. Então eu acho que o Hellbringer da Austrália, que emula mais o Hellweight do Slayer, comparado com o Insane, então as duas bandas soam completamente diferentes, até porque o Slayer também soava diferente. Enfim, fala aí qualquer merda. Dá pra perceber o seguinte. O Slayer, se tentasse fazer esse material hoje, não ia conseguir. Porque esse pessoal aí é do Satã e o Tom Araya não é. Então já passo pro Lohan pra falar alguma coisa. Fascinante, irmão. Eu não acredito que ele pegou o microfone e falou simplesmente fascinante, irmão. Fala mais alguma coisa aí, irmão. Por favor, cara. Cara, banda do caralho, acabei de descobrir. Superou minhas expectativas. Pô, bem melhor do que eu pensava do que seria ser. Eu acho que é melhor que tu não pensava em porra nenhuma. Tu nem conhecia a banda, como é que tu ia pensar? Acabei de descobrir que o Lohan joga futebol, cara. Caralho, isso fala merda, meu irmão. Caralho. Superou minhas expectativas. Ele acabou de ouvir a banda, ele não tinha nem expectativa, meu irmão. Tá metendo mó caô aí, não fode, Lohan. Demorou, bora botar outra banda então. Outra banda é maneira que a gente gosta de falar, é a banda que a gente toca junto e tal, na estrada e na turnê. A gente vai botar uma banda, duas na sequência, na verdade, do mesmo camarada que toca, né? O Insurgents e o Venom Wolf. A gente vai botar primeiro o Insurgents, a galera da Inglaterra lá e da Escócia misturada, tocaram com a gente na última turnê. E é um bagulho bizarro, porque... Eu vou falar depois, negócio da religião, né? O cristianismo e também o Islã e tudo mais. Enfim, vou falar depois. Toca aí o Insurgents. Podcast União Headbanger. podcast União Headbanger. She used to be an iron horse 20 years ago. Used to bring the mail to me through the ice and snow. I've sat alone and watched her steaming through the night. 90 tons of thunder. Aí rolou aí o Insurgency do Reino Unido ali, a mistura dos malucos da Inglaterra e da Escócia. Então, mas o que eu tava falando do negócio da religião é o seguinte, a banda é fodida, né, cara? Bagulho meio death trash, assim, cheio de reverb, fodido, assim. O Rodrigo vai falar do show depois aí, que ele já queria falar do show, como é que é o show, foda. Mas o que eu tava falando é o seguinte, a galera tá muito acostumada a criticar o cristianismo e tal, né? Porque tá aqui na nossa realidade e na maior parte do Ocidente. Só que na Inglaterra, né, na Europa, assim, tá tendo essa onda muito brutal de imigrantes do Oriente Médio, que é a galera islâmica, né? E aí é bizarro, porque essa banda, ela fala anti-islã. Ela não fala, ela não é anticristo, ela é anti-islã, né? Entendeu? E assim, e é maneiro discutir isso também, cara, pelo seguinte, a gente fica falando que é contra a religião, todo mundo, caralho. Por exemplo, se você é contra judeu, como já teve um episódio histórico de chacina geral, assim, de judeus, né? A galera fica acho que tu é nazista, sei lá. Mas não é ser contra judeu, né? Ser contra todas as religiões, assim. Não é o judeu em si, foda-se. É a própria religião da parada que a gente é contra. Né? E essa banda aí é contra o Islã, diferente pra caralho, assim, do que a gente tá acostumado. E o som é fudido também, então eu acho a banda foda, a gente tocou com eles lá. Foda. Pô, o Surgeon eu conheci vendo mesmo ao vivo, na verdade. E que é a banda do Duncan, brother nosso lá da Escócia e tal. Que até do Venom Wolf, que é a banda que vai lá depois. E porra, a banda é muito, muito foda, cara. Tipo, os caras ao vivo, cara, são muito sinistros. Tipo, palco cheio de alguns lasers e fumaça, caralho, agora tu nem vê a banda direito no palco. É do caralho. Eles têm essa temática aí, que o Vitor falou, de Islã. As músicas, na verdade, as letras dela, meio, tipo, pelo menos eu ouvi e tal, elas, tipo, é como se fosse alguém do Islã, do Estado Islâmico, falando, caralho, agora vai explodir, que vai, caralho, agora... Mas na verdade é anti-Islã, tá ligado? É tipo como fazer um bagulho muito psicopata e porra, A banda é foda. Porra, que inveja de vocês, cara. Queria ver essa porra aí ao vivo. Casa cai, entendeu? Caralho. E vocal filho da puta. Gostei pra caralho, porra. E o maluco bota esse vocal ao vivo aí. Ele bota o... pedal de reverb, o caralho, luz verde, fumaça, bagulho é mó caos mesmo, ao vivo, assim, muito foda. Aí a próxima banda é a banda do maluco também, do Venom, do Insurgency, a banda Venom Wolf, mas é ele sozinho, né, a banda da Escócia, aí já tem outra vibe, vamos tocar aí, depois a gente comenta essa parada. Podcast União Headbanger. Yeah. Aí, na moral, o Carlos é muito pela saco, meu irmão. Aí, a gente aqui gravando a parada, Sinal se vestindo, batendo cabeça, ouvindo as bandas underground aqui do além. Aí o Carlos no WhatsApp, tirando selfie, caralho, meu irmão. Aí, tem que ser muito zoado mesmo. Nacionalmente zoado, cara. Caralho. Enfim, tocamos aí o... Perdeu até a graça pra falar da banda e tal. Maluco aqui, porra. Falando no WhatsApp, tirando do selfie, meu irmão. Caralho, o bagulho só de Satã rolando aqui. E o maluco se selfando. Aí, tocou aqui, Venom Wolf. Venom Wolf é fodido. É a mesma banda do maluco do Insurgent também. É meio Befford assim, meio caralho, meu Hellhammer. Cheio de reverb, cheio de delay. Maneiro pra caralho. O Carlos quer se defender? O Carlos vai se defender. Então, eu estava documentando o ambiente aqui para as pessoas de longe e tal. E a banda é muito foda, tem realmente o Dino Befa nos riffs. E um lance meio black trash, e também tem um lance meio de Noruega também, aparentando ser muito rápido assim. Eu achei que o cara se baseou muito no Befa no momento, e depois ele migra entre o black trash e a Noruega, assim. Eu achei bem legal assim a banda, do caralho assim. Eu não tava no WhatsApp não, estou apenas documentando o ambiente hoje para pessoas de longe, sacou, ô Vitor? Aí, melhor definição do mundo para ser viciado em celular. Estou documentando o espaço e o momento do presente para pessoas de longe. Ou seja, tá batendo foto e conversando com pessoas do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, pô. Caralho, porra, é isso que você tá fazendo. Filho da puta, cara. Agora, opinião. Pô, isso surgiu ser melhor, hein? Gostei mais. Mas essa banda também é pica. Uma bela opinião, Vinícius. O Rodrigo não quer falar, a Carol tá rindo pra caralho, chapadona aqui, Carol, só ri. É, melhor, é a melhor pessoa aqui do, da noite, só ri. Quer falar alguma coisa, Carol? Ai, ai. Só ri, beleza. Tocar uma banda agora. Podcast União Headbanger. Quer falar, Lohan? Caralho, mano. Quer falar, Lohan? Não quer falar. Manda todo mundo se fuder, pelo menos. Vai se fuder geral aí, meu. Vai se fuder geral aí, meu. É, valeu, Lohan. Então, o bagulho é o seguinte. Vamos tocar aqui uma banda também. Sempre divulgando as bandas que pararam com a gente na estrada. É o Krieg. A banda de Los Angeles. Que não tem porra nenhuma, na verdade, assim, lançado. Tem só umas fita tape, o caralho, tudo demo, assim, mas é maneira pra caralho a banda, entendeu? É meio Baffert também. E vamos divulgar essa porra aí, é o Krieg. Tem milhares de bandas chamadas Krieg, né, cara? Mas vamos botar essa aí, dos Estados Unidos, da Califórnia. Podcast União Headbanger. Aí, fudido. Krieg é fudido, mas, cara, bizarro. A gente foi na casa do maluco lá em Los Angeles. É maneiro, assim, aquelas porcas que a gente vê nos Estados Unidos, aquelas casas, assim, meio isoladas, né, com um avenidão do lado. Para dar maneiro. O maluco morava num suburbão, assim, na verdade, brutal, assim, de Los Angeles. Só tinha mexicano, né, o maluco é mexicano também, o Daniel. É. Fudido. Aí, deixei minha calça turnê. Tinha tocado, tipo, 16 shows com a porra da calça. Fedendo pra caralho. Eu lavei na casa dele. A gente foi dar uma olhada. Botei na corda, na moral. Falei, porra, demorou. Faltavam dois shows ainda. Aí, porra, demorou. Pelo menos vai durar mais dois shows essa calça tranquilo e tal. Aí botei na corda, fomos tomar cerveja em Hollywood. Caralho, Hollywood, maneiro, que legal, vamos fumar maconha em Hollywood. Pô, muito maneiro, de outra volta, aquela porra toda. Quando eu voltei pra casa, chapadão, o cachorro tinha comido minha calça, meu irmão. Aí a calça tava jogada, toda roída no mijo. Ela tava, além de estar no mijo, que eu já fiquei desesperado, ela tava completamente rasgada, assim, eu não tinha mais calça na moral pra tocar, tô com as calças escrotonas, mano. Mas aí, a banda é foda. O que você achava do Krieg aí? Eu achei a união perfeita do black metal com o crush, cara. Se você tirar o vocal blackão, você botar uma voz mais puxada pro crush, você já vê que a parada muda de figura. Eu achei perfeita a união, cara. Fodão. Você sente o Belfort, entendeu? Você sente o crush pra caralho aí também, é muito pico. Gostei pra caralho. Não quer falar nada, o Carlos tá falando no WhatsApp. Ele fala. Não, segundo ele, tá se comunicando, tá documentando o momento para pessoas de longe. Né? Então, o Krieg é fudido mesmo, tem essa fala do Krieg. Mas essa música aí que a gente botou, que tem essa pegada, tem umas outras músicas com uma pegada bem mais Belfort e tal. Cara, o Lohan tocando, toca mal pra caralho, toca aí. Caralho, tá muito chapado. Bora, vou passar o próximo aí. Vamos tocar a banda do Chile agora. Force of Darkness, porra. Banda das antigas aí, da época da molecagem. Force of Darkness. União Headbanger. Die! In the battle of death! Podcast União Headbanger. Demorou, tocamos aqui o caralho, Lohan. Ficar tocando o Eric Clapton nessa porra, meu irmão. Caralho, isso aqui ouvindo Force of Darkness, o bagulho mó destruição, e o Lohan tocando Eric Clapton, irmão. Caralho. Então, rolou Force of Darkness aí, fudido do Chile. Eu lembro da banda, porra, das antigas, assim, lançando demo, mandou 50, caralho, eu lembro que eu recebi umas 50 cópias de cada demo deles pra distribuir aqui no Brasil. Maneiro pra caralho, banda das antigas. É, tá mais extremo agora, assim, era mais black metal, sei lá, mais black trash, não sei, mas agora tá mais extremão. Mas é maneiro a banda, e é maneiro também. Eu acho que é bem a característica do som da América do Sul, assim, bagulho mais podrão e tal. É, a gente conheceu essa banda na época, lá no começo dos anos 2000. A gente tinha contato, na verdade, com um maluco que era chileno, mas morava no Paraguai, o Adolfo Estevam, lá do Valente Ataque. E ele serviu de ponte pra uma porrada de banda daquela região lá, né? Tanto no Chile quanto no Paraguai. Porrada de banda foda. Force of Darkness e Enforcer são duas bandas assim que eu lembro pra caralho dessa leva que ele deu pra gente. Bandas que puxavam do pro um pouco pro death, um pouco pro black trash mesmo, de raiz. É incrível, eu fiquei feliz pra caralho quando soube que o Force of Darkness assinou com a Hellcat Bangers e tal. Porra, a banda que merece pra caralho, os caras ralam pra cacete há mil anos e é foda. Demorou. Vamos tocar agora uma banda brasileira. Quem escolheu foi o Carlos. Mas, pô, o Carlos tá no WhatsApp, mano. O maluco tá aqui tocando, a gente tá tocando Force of Darkness, bagulho mó brutal, Satã. Satã descendo aqui no apartamento que a gente tá, e o Carlos tá no WhatsApp se comunicando com pessoas de longe. Segundo ele, documentando o momento para pessoas de longe. Caralho, Carlos, vem aqui falar. Ó, essa banda brasileira, a gente sempre bota uma banda nacional. E foi o Carlos que escolheu. Ele que escolheu. Ele escolheu. Então, você vai falar sobre a porra da banda. Foi uma banda que eu conheci como nos velhos tempos, assim. Um amigo meu me indicou, o Eric, aqui do Rio. Tava lá em São Paulo de onda, curtindo, e é o Hellish Grave, que também toca o Armando, do Flagelador, e o Orlando, do Stubbe Aclades, né, que agora é regressor, né. Então é o Hellish Grave aí, que é um brand black trash aí, que eu achei foda, eu vi o show e pirei muito. Eu vi o show antes de ouvir o material oficial, assim, por indicação de um amigo, como quando eu era jovem, conheci as bandas assim. Quando eu era jovem era do caralho, hein, Carlos? Eu lembro de você, jovem. Foi uma das maiores, foi um dos maiores encontros da minha vida, quando eu vi o Carlos jovem. Dia 7 de outubro de 2000, falaram que a gente ia tocar com o Cabará. E o Cabará, eu só tinha visto os logotipos assim, era um bagulho tipo de barata. Né? Caralho, mó black metalzão. Eu falei, caralho, vai chegar uns malucos lourão aqui de spike. Não, não, cabelo na cintura, 3 metros de altura, vão batendo na gente do Farscape, tocando trash, nada a ver, cara, nada a ver tocar trash ali, né, do black metal. Caralho, chega o Carlos, mano, chega o Carlos e o Armando, mano, caramba, dois malucos baixinhos, assim, mirradinho. Ah, eu falei, meu irmão, eu sou muito mais das ruas que esses malucos aí, cara, mano, enfim. Vamos botar aí o Hellish Grave, então. Banda de São Paulo, fodida pra caralho. Também já conheço a porra da banda. E é do caralho. Rola aí o Hellish Grave. Podcast União Headbanger. Come to the castle. Se procura pelo underground, é melhor você conhecer a Hell Music e a Nightwing Records, puramente voltadas para o underground nacional e internacional. Nightwing Records, Hell Music, Satan está contigo. com você. Podcast União Headbanger. Fudido. Harris Grave. Cara, o Harris Grave, porra, eu já conhecia também. A banda Fugir de São Paulo, meio black trash e tal. Porra, animal. E o Armando tá tocando agora, nosso camarada, né? Maneirão. Representou pra caralho o Brasil, assim. Gravação é boa, né? Tudo maneiro, assim. Tipo, refrão, parte do meio maneiro pra caralho. Achei fudido. Aí a gente vai tocar agora pra finalizar. Como sempre, a gente toca o Venom. Sempre a gente toca o Venom, que é a banda que a gente mais gosta. A gente tá chapadão já, não tem mais condição nenhuma de gravar. Qualquer parada, assim. A gente tá muito louco. Aí vamos tocar o Venom. Dessa vez. Olha. Lohan. Lohan. Tá de cachecol, meu irmão. Camisa do Vovó de cachecol no Rio de Janeiro, é impagável. A parada é muito foda. Aí vamos tocar agora então. Fudeu, Venom. Acid Queen. Podcast União Headbanger. Podcast União Headbanger.